Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos à minha súplica. Em ti confio, tua verdade é meu chão. Vem, não entres em juízo, sou teu servo. Faz-me ouvir a tua benignidade, minha alma tem sede de ti, Senhor. Livra-me dos meus inimigos, em ti eu me refugio, meu Salvador. Meu espírito angústia, meu coração desolado, lembro dos teus feitos, em ti eu medito. Estendo minhas mãos, clamo em tua verdade. Faz-me ouvir tua voz, guia-me com amor. Faz-me ouvir a tua benignidade, minha alma tem sede de ti, Senhor. Livra-me dos meus inimigos, em ti eu me refugio, meu Salvador. Vivifica-me, Senhor, por teu nome. Tira da alma da angústia, desarraiga os que me angustiam, pois sou teu servo, em ti espero. Faz-me ouvir a tua benignidade, minha alma tem sede de ti, Senhor. Livra-me dos meus inimigos, em ti eu me refugio, meu Salvador.